Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Suki e eu já fui aluno do professor Pardal. Eu sou Júlio de Filho e eu já caguei muitas vezes no banheiro do colégio. Eu nunca vi a loura do banheiro por lá, né? No meu banheiro, não, né? Sou eu? Ah, foi mal. Eu sou o Wiz Nobre e eu te pego lá fora, seu filho de uma égua! Ixi, Maria. O cara engoliu o microfone. Tira esse microfone da Izzy. O cara se empolgou, né? Pois é, cara. Lembrou do filho da puta, né, então? Aqui é o Neto Maru e eu sempre gaseava aula de educação física. Esse é. Mas era mais legal, doido. Eu também achava. Era legal pro caralho. Eu não curtia. E no episódio de hoje, olha aí, cara. Recebemos aqui convidados super especiais, cara. Caralho, bicho, a elite cearense, né? Aqui. Os donos da internet. Só na fidalguia aqui. E vamos conversar hoje sobre histórias de colégio 2. Puta que pariu, cara. Ai, eu vou te falar que o primeiro Azilla Cast de histórias de colégio foi o que eu mais ri, cara. Puta que pariu. Mas esse eu sei que o pessoal, os ouvintes agora estão na expectativa, né? Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Uma hora dessa deve ter cara pulando louco, né? Aí. O cara correndo nu na rua, né? Comendo areia, rasgando saco de lixo. Tocando campainha e saindo correndo. Então, vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzillaCast. Vamos lá. Escreva para o AzillaCast, o endereço é azillacast@azileitor.com.br. E a galera aí já tá começando a se remoer, né, para escutar logo o cast de hoje, né, cara? É, mas a gente vai fazer essa parte bem devagarzinho. Vai demorar meia hora. Sobra, né? Não. Siga o @azileitor no Twitter. E isso é muito importante, @azileitor, você que provavelmente é um ouvinte novo. E o iTunes, né, cara? Tem um link aí embaixo pra assinar o AzillaCast no iTunes, basta clicar. E os downloads, se você quiser baixar pra escutar em qualquer lugar, tem um link aí embaixo. Basta baixar, descompactar o zip e escutar nas caixinhas de som, né? Inclusive, se você não sabe o que é caixinha de som, clique no link da Saraiva, né? Aí no site. Pois é, cara. E digite na busca caixinhas de som que você irá descobrir. E vamos lá pros recados. Novidades no Azileitor, né, cara? Finalmente organizando tudo, né, cara? A gente contratou uma equipe de técnicos japoneses, né? Pra deixar o site produtivo e tal, aquele negócio do filosofia de trabalho Toyota, né, agora. A gente reorganizou tudo, né, cara? Recrutamos uma equipe de asilados agora. Quem foi a equipe de asilados que a gente recrutou? É, foram os próprios ouvintes e leitores, né, cara? Olha, é isso que é legal. Pra todo mundo que chegou agora, né, cara? Muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos ao Azileito. Espero que vocês gostem, né, de participar. E espero que participem, né? Porque como vocês vão estar chegando nessa nova fase agora, vamos dizer, muito do conteúdo que é publicado no Azileito é feito por ouvintes que passaram a colaborar com o site, e a gente vai dando os créditos aí pro pessoal, né? Pois é, cara, vai ter várias postagens, né, novos quadros. E coisa em vídeo, vai ter alguma coisa de vídeo e tal, vlog, alguma parada dessa? Ah, com certeza, cara, a gente vai, vocês não pedem pra esperar, o que é que vai aparecer por aí, né? Acompanha aí que nesse final de semana a gente vai publicar aí, tipo, um catálogo, né? É, exatamente. Atrações diárias pra vocês marcarem na agenda e tal. Mas fica aí, a gente vai fazer esse post pra o pessoal ficar inteirado, né? Com o Azileitor novo e tal. O pessoal saber quais as próximas atrações, quais os dias, né? Que vai entrar cada coisa. Vai tá bem legal, cara. Não se preocupe que agora a coisa foi bem assessorada. Vamos lá. Primeiro e-mail, Rubens SJR, aspirante a programador e atual professor de informática, 20 anos, São João da Boa Vista, São Paulo. O cara arrumou um emprego, cara. Não era o cara que tava desempregado, não, esse bicho aí. De boa parte do pessoal que eu conheço começa trabalhando como professor de informática mesmo. Olá, galera do Azila Cash. Como foi comentado no último cast, o meu nome é Rubens dos Santos Júnior. Parabéns pelo poder de interpretação. É porque parece nome de mercadinho, né? SJR e tal. Pois é. Sobre o último cast, tenho que dizer que invejo um pouco vocês, pois nunca tive nenhuma situação tão emocionante como estar dentro de um ônibus sendo atacado. E nunca pude mostrar meus reflexos felinos. A única situação que lembro foi quando eu era bem pequeno, tipo uns 6 anos, morava num sítio que sempre via meu pai tirar óleo diesel do trator que tinha no sítio com uma borracha. Também fiquei imaginando como é que seria isso. Beleza. Ele colocava dentro de um tanque de combustível e puxava com a boca, colocando dentro de um galão. É tipo aquela parada do pica-pau quando ele rouba gasolina do Leôncio, né? Então eu comecei a relacionar também com isso aí. Um belo dia eu resolvi tentar enquanto não tinha ninguém olhando. Aí, cara, coloquei a mangueira e comecei a puxar. Resultado: quando começou a sair óleo, fiquei apavorado e não tirei a boca da borracha e fui engolindo o óleo. Como estava mais baixo do tanque de combustível, ele continuou descendo e eu engolindo. Caralho, quando finalmente consegui tirar a mangueira da boca, saí correndo para minha casa e comecei a tentar disfarçar para minha mãe não me xingar. O menino chegando com bafo de diesel na casa e tal. Mas estava com a camiseta toda suja de óleo. Ela na hora percebeu a merda que eu tinha feito, me xingou pra caramba, me bateu e eu fui vomitando todo o caminho de casa até o hospital. Que, como eu disse, era um sítio e era longe pra caramba. Fiz uma lavagem estomacal, cara. Puta merda. Aquelas que enfiam tubo pelo nariz e joga um líquido direto no seu estômago. Puta merda, viu? Passei a noite inteira com um tubo no nariz, minha mãe me xingando e a enfermeira rindo da minha cara. Olha aí. Ah, depois quando os carros davam o prego, né? Até Rubens, dá uma goipada aqui, então. Próximo e-mail aqui vem de Caio Murilo, 16 anos, Curitiba, Paraná. Parabéns, pessoal da Azila Cast, por mais um cast massa, participação do Vinícius Solano, nosso Solano Cover, né? É, pois é. Eu nunca apanhei de uma laca na vida, apenas duas vezes, as quais contém comentários. Você vai lá no post do último Azila Cast, né, e confere as surras que o Caio levou aí dos malacas lá. Mas teve uma vez que roubaram minha casa, cara. Antes de eu nascer. Então não era tua casa, porra. Os malacas levaram pouca coisa. Eu fiquei triste por eles não terem levado o boneco do Fofão da minha irmã, cara. Maria. Essa história do freio me lembrou quando eu tinha 10 anos e estava andando no meu bug, daqueles pequenininho, porque enfim, o cara de 10 anos não dirige um bug grande, né? Quando avista a minha irmã e a irmã do meu amigo. Aí eu acelerei e fui indo em direção a elas e o meu freio parou de funcionar. Mas sacanagem, o cara quando vê a irmã dele começou a acelerar. É, pois é, agora a fudida que levou foi porque elas saíram da frente e ele logo à frente dele tinha uma daquelas ladeiras tipo 90 graus, se liga. E nessa daí ele se fudeu, saiu descendo a ladeira em direção à rua. Quando viu uma cerca, ele falou: ah, tranquilo, né? A cerca vai parar. E aí eu fingi que desmaiei, cara. Aí veio a irmã dele, todo mundo chorando, aí mataram o fialé, não sei o quê. Aquela putaria. Aí quando juntou muita gente, ele meteu um Ah, pegadinha do malandro. Aí, cara. E é que ele reclama que a gente cortou o e-mail dele aí, mas a vida é assim, né? Nossa, o e-mail aqui é do Bart, 19 anos, Minópolis, Rio de Janeiro. Aí o Bart, rapaz. Olha aí, bicho. Fala aí, galera azilada. Eu escuto a Zilla Cash há um bom tempo, mas só agora arrumei coragem pra mandar e-mail. Olha esses caras, bicho. Os caras tudo escondido, né? Pois é, cara. Crie coragem e mande e-mails, porque você pode ficar mega famosão como outros participantes aí que já são sucesso na seção de carro. Esse podcast tá de parabéns. O único que eu tenho paciência para escutar. Queria falar também sobre o podcast 32, Minha Vida por um Fio. Quando escutei esse podcast, além de dar grandes risadas, eu me lembrei de uma história onde quase morri. Um belo dia, estava na piscina, na casa da minha tia, quando chega um parente que não conheço e também entra na piscina. Aí teve uma hora que ele prendeu a minha perna com as pernas dele. Ou pior, né? Ou então pode ser um cunhado, né? Que esse tipo de brincadeira sempre é de cunhado. O cara prendeu ele com as pernas dele, começou a girar dentro da água, girar o Bart. Aí, como na época ele era um pirralho de 10 anos, não sabia nadar, não pude fazer nada e até comecei a não conseguir me mexer e ficar sem ar. Até que uma prima me salvou, falando para o rapaz desgraçado parar. E o pior, que o desgraçado nem me pediu desculpas depois disso. Sabe também qual é uma parada de escrota, mano? É o cara, tu se liga aquelas boiazinhas que o cara bota debaixo do braço? Sim. É quando o cara bota essas porra no teu pé, mano. Que o cara fica tipo de cabeça pra baixo direto. Pois é, né? Eu admiro muito vocês, abraços e viva o Tangamandapianos aí. Um abraço aí pra todo mundo de Tangamandap. É, Nádia, 23 anos, estudante Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, meninos do Azila, como estão? Estamos indo, né? Estamos indo bem, né, eu acho. Pois é. Adorei o cast dessa semana, foi simplesmente hilário, ri demais, com um ataque de risos incontrolável do Valdissan. Muito da hora. Quando li o título, disse para mim mesma: esse é o meu cast. Caralho, essa frase é massa, né? Ela teve uma experiência alguns anos atrás, quando namorava um motoqueiro de corridas de rally que também era metido a rachador. Vixe, né? O rachador do pica-pau, é? É, mas que negócio de... Como é, mano? É, bicho... Uma bela noite estávamos nós dois namorando na Santa Paz do Senhor. Quando ele vira pra mim e fala: amor, você quer aprender a fazer um drift? Para os leigos, né? Quem não assistiu, qual é o nome daquela porra, mano, de carro? Initial D, né? Não, mano, o Initial D, porque o Veloz e Furioso todo mundo conhece. Este é um termo dado para aquela desaceleração do carro em uma velocidade maior ou igual a 100, de forma repentina, com direito ao uso dos sistemas de frenagem do carro. Ou seja, você fazer uma curva com o carro deslizando, né, e tal. Pois é. Eu, na minha inocência, respondi que sim, por que não, né? Porque, enfim, o cara era um rachador, né, cara? Pois é, cara. Confesso que sempre fui louca por adrenalina e tal, por isso ela usa o Azila Cash, né? Pois é. E sempre quis experimentar essa emoção. Pra resumo da história, ele mandou eu acelerar o carro até uns 120 km por hora e tal, e quando ele desse o sinal, eu deveria pisar com tudo no acelerador, puxar o freio de mão e trazer a direção um pouco pro lado para não bater no muro que tinha no final da estrada. Puta sacanagem, o cara querer fazer um drift perto do muro com uma pessoa que nunca fez, né? Afinal, ele era um rachador, né? O processo da manobra foi super eletrizante, cara, mas na finalização quase matou a gente, porque eu só consegui parar o carro faltando tipo uns 10 centímetros pra bater no muro, bicho. E aí, cara? Quando a gente desceu no carro, ele, crente que eu nunca mais ia querer fazer aquilo de novo, eu giro pra ele e digo: quando posso fazer de novo? Vou ficando por aqui, abraços pra vocês e continuo amando a adrenalina, olha aí. O próximo e-mail é de Kira Sazumi, 25 anos, Azila Caster, Fortaleza, Ceará. Gente, esse cast é literalmente há males que vêm para o bem. Cara, acabei lembrando da minha mãe. Vocês perguntam, a sua mãe? Gente, eu era uma pessoa muito tranquila, mas de um tempo pra cá, minha mãe, que assiste o programa policial direto, sempre me dizia, cuidado com os tarados, ladrões, velhos, criancinhas. Diga-se de passagem quem viu Cidade de Deus, né, cara? Cheguei até a comentar com a Lilith que estava começando a ficar com os tiques e o Joel... constatou, eu ficava nervosíssima a ponto de ficar com cara de choro depois que fui assaltada. Olha aí, cara. Não, isso aí é foda, porque quem já foi assaltado, normalmente o cara fica tipo meio com mini trauma, né? É, pois é. Eu não podia ver nenhum cara de bicicleta que batia medo. Sei que levou um tempo pra me acalmar e deixar isso pra lá. E aí eu digo, teve uma vez que eu fui pegar ela no trabalho. A gente tava na parada. Então foi de bicicleta, ela deu uma voadora no teu pescoço. Putaria. Depois. Negada já deve estar ansiosa, né, agora. Pois é. Os caras tudo gritando, bora, porra, ler mais rápido e tal. Mas vamos ler mais um e-mail aqui, só pra, né, cara. É, mas tá curto ainda. Aí, outro oferecimento bom pra quem não gosta de sotaque, né, pra quem olha, pra quem ouve o Azila Cash fazendo o bico pro nosso sotaque, vai se deleitar, né, cara, com o programa de hoje. É, pois é. Vamos ver o que é que o pessoal vai falar do sotaque agora, né? É, agora eu quero ver essa porra, o cara, mas sotaque não sei o que, agora eu quero você falarem do sotaque das autoridades, né, que estão vindo aí. Fala agora, dessa porra aí. Fala aí, dessa porra, nos comentários. Neto falou no começo lá do programa, na abertura, falando que ele não faltava, gazeava a aula de educação física, né? Isso. Eu, muito pelo contrário, eu sempre adorei as aulas de educação física. Na verdade, quando eu fazia a sétima série, se eu não me engano, eu estudava no gel da Bezerra. É, agora Agora era Fidalgo mesmo, bicho. Fidalgo esse aí. Gel da Bezerra de Menezes. Engolei, só que pra quem. E não existia nem North Shop ainda. Égua. Caralho! Pô, deixa eu falar outra coisa aqui também, rapidamente, já que você mencionou o North Shop. O North Shop tá caidaço, hein? Que ano era esse aí, cara? O North Shop é o centro com ar-condicionado. Caralho, mas é... Beco da poeira com prazo de alimentação. É. Ei, vocês ouviram a história que o North Shop é construído em cima de um pântano, uma parada? É, que tá dando, né? O pessoal liberou uns panfletos na rua, na época do Natal. Dizendo... Com certeza você tá afundando essa porra. Quando eu fui em Fortaleza a última vez, eu fui naquele boliche que tem lá, e a pista é toda torta. Nunca tem mesa de sinuca ali, né? Porque as bolas iam tudo pulando. Joga a bola pula do nada. Pra próximo, pra pista do lado. Eu já ouvi dizer que foi construído no cemitério índio, cara. Que índio da Pestejana, só se for. Ali é conhecido como o Shopping da Barra do Ceará, né? É. Bom, da pobreza. Tá pra... Não, o shopping da favelada lá, né? Porque tá foda lá. Pô, esse North Shop era um shopping nobre, eu lembro. Eu assisti, cara, assisti Matrix lá naquela porra. Carlito Pantona. A galera não cearense vai ficar boiando nesse trecho, né? Porque, porra. Eu estudava lá no GEL, né? O North Shop tava sendo construído, na verdade. E na sétima série, eu jogava bem pra caralho. Tanto que eu jogava na seleção de futsal do colégio, né? Ah, mas é isso aí que eu ia te perguntar, bicho. Porque só quem curte a educação física é os caras que mandam bem no futsal. Não, mas eu fiz um triatlon lá, sabe? Eu joguei todos os esportes porque era o afim de uma menina que jogava basquete. Olha aí, rapaz. E eu sempre odiei basquete. Daí eu fiz todos os testes possíveis da seleção de basquete. Nunca passei. Aí todo treino de basquete eu ficava do lado de fora. Aí faltava um pra completar o time. Aí me chamava, o time das mulheres lá, e me chamava. Aí eu jogava no time da menina que eu tava afim, entendeu? Mas aí, Jurandir, mas tu fazia aquela parada da linguinha ali do Michael Jordan ali e tal? Poderia fazer a cesta e tal. Mas tu não pegou, tu pegou pelo menos? Não, não peguei. Porra! Tu jogava num time de mulheres, só tu de homem, uma porrada de mulheres. É, era. O professor falava assim, pega leve aí, não sei o que e tal. Aí eu jogava lá pra completar o time. Mas não consegui pegar. Ela ficou com um amigo meu, na verdade. Frustração. Mãe! Colégio sempre tem essa parada, né, cara? Você sempre fica afim da menina e tal. Quase 100% dos casos você sempre se fode, né? Eu já fiz uma parada, vocês que são daqui tem um contexto maneiro. Eu era afim de uma dona, só que eu já tinha terminado os estudos na época e tal. E ela estudava no Liceu do Ceará aqui, vocês conhecem, né? Vixe, claro. E o colégio tinha uma fama de não ser muito legal, né, lá e tal. Tipo, uma famazinha meio pesada que esse rolava, eufemismo aí. Rolava uma rebelião, né, lá dentro e tal. A negada tocava fogo em carteira e tal. Facada no bucho no meio do recreio, era só... Não, isso era normal, beleza, né? O afim da menina e tal. Não, eu vou me matricular no curso pré-vestibular do liceu, que é de graça mesmo e tal. Ah, eu já ia falar, torrando o dinheiro do pai e da mãe pra nada. Que afinal foi de graça, né? Aí, bicho, eu sei que eu me matriculei no cursinho pré-vestibular e tal. Aí estudando, achando meio estranho, né? Porque tinha umas discrepâncias grandes lá no liceu. Porque, por exemplo, eu não sei se o Joel lembra disso, mas tipo, a gente estudava numa sala que dava pra rua, a janela dava pra rua e tinha um bar, né? É, e tinha um professor da gente que toda vida, antes de dar aula, ele tinha que dar uma passada no bar pra dar uma calibrada, né? Você lembra disso aí? Eu tinha um professor desse. Era o Ciclopes, esse bicho aí? Não. Eu não lembro o nome do cara. Eu sei que era uma putaria dessa. O cara tinha tipo mal de Parkinson, se liga? Ele se tremia todinho. Ah, eu acho que eu sei qual é esse professor. E toda a vida antes da aula ele tinha que encher a cara e tal. Chegava na sala bebaço, mas a mão deslizando na lousa pra poder acompanhar a aula e tal. Aí eu sei que eu fiquei um tempo no liceu até que rolou a primeira rebelião lá. O pessoal quebrando cadeira, tocando fogo nas lixeiras. Aí eu percebi que a menina não valia a pena e saí fora. Teve uma vez que eu tava afim de uma menina, aí beleza, né? Isso no liceu também. Estudava lá e tal. Aí a menina sempre voltava a pé pra casa, né? Aí tem aqueles matozinhos ali perto do liceu. Onde o chão é forrado de camisinhas, né? Tô imaginando que... Terreno baldio. Aí a menina atravessou, né, a pista. Aí eu passei pelo mato, né, correndo e tal. Fui falar com ela, a calça cheia de carrapicho e tal. Os bichos tudo pregados assim na calça, ela olhando assim, sem entender nada, pensando que ela é ladrão e tal. Ladrão na melhor das hipóteses, né? Porque num terreno baldio, forrado de camisinhas, podia ser coisa pior. Pois é, eu sei que a menina saiu correndo pro outro lado, atravessou a pista, que diabo... Ei, mas tu lançou aquele teu olhar de tarado pra cima dela, né? De cima pra baixo, de baixo pra cima, na verdade. Então não é à toa que ela saiu correndo, né? O cara sempre se fode, cara, nessa parada aí. É, isso é bizarro, porque eu já me fudi muito, né? Com esse negócio de querer demonstrar alguma coisa, porque no colégio a gente faz de tudo pra ser notado, né? Então ganha um relógio, aí tu vai com o relógio no braço, o relógio do tamanho da tua cabeça. Caralho, rola isso aí mesmo. Caralho, o relógio é um foto. Ganha um sapato, tu vai, pô, ganha um sapato novo, bicho brancão assim no pé. Aí a negada vai e pisa em cima com tudo. É, cospe, né? Menino é o diabo, né? Pisa em cima. Não, na minha sala tinha um colega que o nome dele é Eli. Ok. Era conhecido como o fedorento da sala, né? Sempre tem, caralho, sempre tem. O cara, ele acordava, mas chegava no colégio às 6:30 da manhã já fedendo, mano. Que porra é essa? Ele ia correndo pra escola, né? Não sei, ele chegava meio suado e tal, mas era estranho. Aí teve um dia que a gente combinou de... A gente fez uma vaquinha lá e comprou um leite rosa. Leite rosa. Sempre. Tu estudou na minha escola, foi? Tu estudou na minha escola, foi? Leite rosa. Na hora do intervalo... Ele tava copiando umas coisas lá, aí a gente chegou por trás assim, abriu o vidro e derramou na cabeça dele assim. Fedorento, filho de rapariga! Vai tomar banho! Caralho. Que sádico, doido. Puta que pariu. Quando tu derrama o perfume no cara ainda fedendo, fica aquele cheiro meio estranho, né? Que... Não, e foi dentro da sala, mano. Passou uma semana pra sair aquele cheiro da sala. O cara ainda tá fedendo, mas tá com perfume e fedendo ao mesmo tempo. É uma mistura linda. Cara, fizeram isso na minha escola mesmo. Sempre tinha, eu acho que toda escola teve um maluco que era fedorento, né? Então... É verdade. Quando eu fazia, tava acho que terceiro ano, tinha um moleque no segundo ano, que era... acho que era o meu irmão cursava o segundo ano nessa época. E tinha um moleque lá, o nome dele, esqueci qual era o nome dele, mas chamavam ele de Paco, sei lá por quê. Ah. O moleque era fedorento pra cacete, fizeram o mesmo esquema desses. Fizeram uma vaquinha, compraram uma caixa com sabonete, leite de rosa, parada de coisa. Aí as meninas foram, deram pro cara, assim, na boa, assim, o pessoal... Ninguém tava... Porque o Jurandir, os caras esculacharam, né? Jogaram em cima do... Mandaram o cara tomar no cu, falaram que o pai era coxinha, a mãe padinha comer as duas, isso é putaria também, né? No meu caso foi uma parada mais solidária, foi uma parada assim de coração, ó, Paco, toma aí, hein, você tá com um cheiro aí um pouco, um cheiro um tanto quanto o mequetrefe aí, e tá ofendendo aqui nossas narinas coletivas, então toma aí de coração, passa um pouquinho no survival, de repente você gosta e tal. Aí o moleque ficou puto, rasgou a caixa, jogou a parada no chão e tal, ficou puto, e a galera, pô, era a nossa única chance de conseguir respirar aliviado dentro da sala agora. Com raiva, vai continuar fedendo. Vai feder mais ainda só de raiva agora. O fedorento nunca aceita que ele fede. Chega pra ele, mano. Diabo é isso, tá podre, mano. Quem peidava na sala assim, né? Alguém peidava na sala, aí todo mundo. É isso, fecha a boca. Tinha uma menina lá da minha sala na oitava série que o apelido era Jaburu Boca de Fossa, bicho. Cara, puta que pariu, cara. Boca de bicho, isso é muita maldade na alma, doido. Jaburu Boca de Fossa. O nego não nota, né, cara, que tem menino que acordava cedo, só escovava o dente, os que escovavam, né? Fazia isso, hein? Molhava só o cabelo, né? Não comia nada, ia direto pro colégio, machucaria, tá com a boca podre, mas esse menino não tem noção, mas das coisas, Monhouse, mano, Piper. Um Piper? Bicho, agora um negócio que eu lembrei agora, Jandir, quando você mencionou... Não, foi o Neto que mencionou o lance da... Com o nome da menina, Jussara Boca de Latrina, como é que é? Boca de Latrina é putaria, cara. Não, mas, ô Joel, um negócio que realmente marcou, acho que a experiência infanto-juvenil de colégios brasileiros são os apelidos, né, cara? Porque, tipo, a galera sente o seu... Eles sentem o seu medo. No momento que eles falam algum termo pra servir como a sua alcunha, e no momento que eles notam que você não gostou, mesmo que seja um pouquinho só que você se incomodou, pronto, aquilo ali é o seu novo nome a partir de agora. É. Tinha um maluco, como eu mencionei antes do podcast, eu mencionei que eu estava no Adventista lá de Fortaleza, ali no centro, né? E tinha um cara, o Thiago, acho que era o Thiago o nome dele, que ele tinha a perna meio torta, eu acho que vocês conhecem que o termo... É expressão... o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. A galera chamava ele de cambota, perna de alicate e tome dos anjinhos. Tu lembra do Tommy, dos anjinhos? O pé dele era um. Os dedinhos do pé dele ficavam encostando no outro, porque era tudo assim. Mas criança é bicho do demônio, mano. Fazia coisas que dificilmente a gente faria hoje, né, cara? Mas, sem dúvida nenhuma a gente não faria hoje. Puta que pariu, bicho. A menina tinha acabado de sofrer um acidente, aí chegou no colégio toda com aqueles coletes nas costas, a gente. Caraca, Robocop, todo mundo. Robocop, caralho! Ela dava toda dura, né? Bicho, a galera é cruel mesmo. Bicho, uma parada que... O bullying fez parte da nossa vida. A experiência, é verdade, cara. A experiência de crescimento fez parte mesmo. Hoje em dia, que a galera... Bullying, né? Era bullying, era brincadeira de criança, machista. Tem umas coisas que era muito sádica, cara. Devolvia, né? A gente, em quem a gente fazia, eles também devolviam, às vezes. Não, é verdade. E vem cá, deixa eu falar um negócio. Eu fui muito escroto, Wiz, no colégio, porque eu era o que colocava apelido nos outros. Caralho, esse é o problema. E nenhum apelido pegava em mim. Mas aí eu pergunto, alguém botou algum apelido em ti, Jurandir? Quais apelidos botaram em você? Ninguém colocava porque ficava com medo, porque eu sempre colocava apelido nos outros. Não, deve ter, cara. Não, deve ter pelo menos um aí, fala aí, Jundi. Quer contar. Todo mundo falava. Não, fala. Todo mundo falava era Didi, que era o meu apelido desde criança, entendeu? Era um apelido mesmo, não era... Né, apelido maldoso e sacaneador e jocoso. É. Não, apelido que deram quando eu era moleque. Isso eu estudava, isso foi na oitava série, já eu estudava no Cora Coralina, no Conjunto Ceará, no Mangia Pobreza. Ximara. Eu, como eu era sempre o maluco que falava demais ainda da sala, sempre fui. Um cara, um moleque que era meu vizinho, filho da puta. Era meu vizinho, de ser meu brother chegado. Ele soltou assim do nada, no meio de uma aula de história, ainda lembro. Ah, o Easy. Não, Easy não, que ninguém me chamava de Easy na época. Israel, boca de toca-fita. Aí pronto, pegou. Ah, lembrei de um aqui. Lembrei. O que era? Era. Porque assim, eu sempre joguei futebol no colégio, né? E eu, como eu tenho uma pele muito branca, eu jogo muito, muito, muito. Minha pele fica vermelha do rosto. É a negada, é pimentão, não sei o quê. Cabeça de pirulito, né? Cabeça de pirulito. Cabeça de pirulito era, como é que se diz? Era dedicada à molecada que tinha aquela cabeçona cearisticamente imensa. Mas aí eu sempre devolvia, né? Filho da Maria Três Peitas. Ô, Julandinho, você entrou aqui no assunto que eu ia abordar agora mesmo. Outra parada. Não, isso aí que eu ia falar. Cara, o nome da mãe era um segredo guardado às sete chaves na época de colégio. Lembra que a galera entregava o boletim na sala, ou então a mensalidade agenda, pra levar pros pais? Na agenda. Lá amigos, no colégio era agenda, né? Que tinha o nome da mãe. Se descobrissem o nome da sua mãe, nunca mais na sua vida naquela escola você seria chamado pelo seu nome. Seria, a partir de diante, Fida Maria. Uma parada escrota é esse negócio de apelido de mãe, né, cara? Porque a galera escrotiza mesmo essa parada. A minha mãe, cara, ela tem um nome bem assim, tipo, meus avós são gente humilde, vieram do Canindé, tipo, retirante e tal. Então você sabe que essa galera menos financeiramente privilegiada tem uma, como é que diz, uma criatividade imensa pra nomes, né? Então os nomes da minha mãe e de todos os meus tios, na verdade, tios e tias, são tudo nome bizonho. Então, cara, eu escondi o nome da minha mãe, até, acho que até hoje na internet, hoje por causa do Google e tal, e tem gente que fuça sua vida, os stalkers e tal. Até hoje não tem quem saiba o nome da minha mãe, e eu acho que eu não devia nem ter falado isso, porque eu tô meio que desafiando a galera que tá ouvindo essa porra. Então, vou ficar calado aqui na minha. Não, a gente não contava os filhos da Socorro, né? Filho da Tia Help, uma parada assim. A negada fazia o couro na sala, né? Help, I need somebody, help. O cara ficava indignado, né? Lá no meu colégio, mano, os moleques roubavam a mochila do cara só pra pegar a agenda, ver o nome e depois devolvia, cara. Pois é. E ai de você se o nome da sua mãe foi esquisito que nem o meu, porque aí, meu Deus do céu. Eu vi cada, bicho, tinha os mais normais, tinha lá o Fida Maria, Fida Gorete. É. E tinha os mais bizarros, né? Tipo, não tô conseguindo lembrar de nenhum agora e não quero Francis usar o da minha Cleuda. Fida Creuza. Não, mas agora é engraçado. É quando a mãe tinha algum defeito, né, cara? Que a galera não perdoava, né? É, botijão de gás, parece um pote. Eu tinha um cara lá que a mãe dele foi deixar ele. A mulher tinha uns peitos grandes, né? A galera tudo, filho da Maria, peito de borracha e tal. Porra, cara. Filho da Maria. Que vem essa maldade tão. Nego fala que criança é inocente, que criança é boazinha e tal. A bondade da criança, o coração da criança, inocência. O caralho, bicho. Quem fala isso não estudou no colégio, porque criança é o cão, doido. Tá louco. Cara, deixa eu falar aqui um negócio. Eu estudei por vários anos num colégio, chamava o Colégio Evangélico, que era de uma igreja aí de Fortaleza. E a minha tia, vocês lembram disso? Acho que ninguém lembra, não, que era um colégio pequeno. Ficava ali na Pontes Vieira. Tem uma igreja lá que vocês devem lembrar. Então, a minha tia, ela era dona da cantina da escola. E quem trabalhava lá na cantina era meu avô, meus tios e tal. Então, por vários anos, eu comia lanche de graça lá. Só que eu me acostumei com isso quando eu fui pra outras escolas. Eu tinha que levar dinheiro pro lanche. Minha mãe nunca tinha me dado dinheiro pra lanche. Então, às vezes ela esquecia, às vezes simplesmente não queria dar. Mandava eu empacotar alguma bobagem. Mandava empacotar uns 4 biscoitos Richester num saco de plástico e levar pra escola. Porque é mó paia, né? É legal é ter a grana pra comprar na cantina e tal. E até porque comprar o lanche na cantina é quase que uma experiência social, né? Tá lá a galera na fila, você conversa. Não, hoje eu vou comprar um pastel, não, hoje eu quero uma coxinha, não sei o que, aquela coisa. E eu estudava no colégio adventista nessa época, foi o primeiro colégio que eu estudei depois do colégio evangélico. E eu não sei se vocês sabem disso, mas adventistas, eles têm altas restrições de dieta. Eles não podem tomar refrigerante, não é qualquer refrigerante que eles podem tomar. Ah, só pode, adventista só toma refrigerante de só de, pode de, Pepsi, né? Não, só pode refrigerante de uva, só pode tipo, ou de uva não, de frutas, desculpa. Eita. Só pode. Mas pelo quê? Por ser, vamos dizer, mais saudável, alguma coisa do demônio, alguma parada dessa? Eles têm altas restrições em relação à comida muito industrializada. Eles tentam manter a parada mais natural. Eles não tomam café também, tem as paradas assim. Então, lá na escola, digamos assim, a seleção, o menu cardápio da cantina era bem limitado por causa das paradas religiosas. Então, o produto que a galera mais comia, que era o único que era realmente bom, era o pastel de queijo. Então, a galera ia lá, aquele pastelzão de queijo. Eles, inclusive, pioneiram uma coisa que eu nunca tinha visto antes na vida, que é o pastel de queijo com orégano, que eu achei uma coisa genial. pastel de pizza, né? Aí o moleque lá vinha, ia na cantina, comprava o seu pastelzinho lá e tal. Aí vinha a malacada que não tinha dinheiro pra comprar e falava, ah, me dá um pedacinho aqui, dá um pedacinho aqui. É. Amigo, era tanta mão voava no lanche do coitado que, sabe aquela parte que, tipo, imagine agora, feche seus olhos, imagine um pastel envolto pelo guardanapo. Só sobrava na mão do moleque o pastel que tava por dentro do guardanapo, tá entendendo? Não, e o pior da história é que quando o cara não dava, o cara era o filho da puta, né? Era o miserável. Se não dá, amigo, se o cara tentasse não dar pra ninguém, falava, não, vou bater o pé aqui, pô, esse lanche é meu, vamos fuder vocês, eu vou comer aqui na boa. A galera se distanciava, o pessoal se dispersava. Quando o maluco tava saboreando seu pastel na moda tranquilidade, achando que tava de cara, boa, chegava, metia um tapão na mão do cara, o pastel caia no chão e a galera pisava. É, criança. Mas, Easy, por isso que eu nunca comprei no colégio tridente. Eu sempre comprei ralo. Porque eu comia um tridente, aí eu oferecia pra alguém, aí eu oferecia pra quatro, acabava o tridente, mano. Pois é. Se você andasse na escola com um pacotinho, digamos, aquela embalagenzinha de tic-tac, era pra andar com passos curtos. Porque se a galera ouvia aquele pronto, já era, acabou-se. Por isso que eu ia pro cinema, eu levava aquele sacão de 3 metros de xilito. Lembra aquele sacão gigante de xilito? Caralho, e aquilo dali eu acho que só vende aqui em Fortaleza, viu, cara? A gente saía com o canto da boca queimado de tanto comer aquela porra, mano. Assado, né? Assado. Rasgada, né, a boca. Salgado pra cacete. E aí, pô, mas, Junodinho, tinha que ter o xilito que vem com o dinheirinho dentro de banco imobiliário. Dinheirinho, exatamente. Caraca, xilito, dinheirinho, que fantástico. Sempre fui muito vagabundo no colégio, né? Até a quarta série, eu passei por média em todas as matérias e tal. O famoso passou se arrastando. Não, a partir da quinta série, eu fiquei de recuperação até o terceiro ano. E em algum desses casos, eu fui pra ré-ré e fui até pro conselho de classe. Caralho, ré era foda. É a última instância, né? Que os pais iam reunir com a direção, ia subornar um pouco e tal. Ré era aquele esquema seguinte. O que você não aprendeu em um ano inteiro de colégio, eles querem que você aprenda em uma semana. Não, eu tinha um professor, que eu não posso falar o nome dele, mas começa com a letra A. Alberto. Professor de matemática. Não, professor de matemática. Aldemir. Ele ficava com pena dos alunos que ficavam de recuperação. Daí ele tinha, assim, tinha umas duas semaninhas de aula até chegar o dia da prova, né, na recuperação. Uhum. Aí ele falava assim, olha, gente, essa vai ser a matéria que vai cair. Aí ele começava a colocar uns exercícios, aí a galera começando a copiar, ele chegava pra um grupinho e falava assim, são essas questões que vão cair na prova, viu? Anota direitinho aí e tal. Caralho. O cara ficava com pena. Isso até mais ou menos o primeiro ano. Daí ele, pra galera do segundo ano, foi o pior de todos. Porque esse cara, ele... Foi demitido. Ele era um excelente professor. Mas aí ele passou da aula particular pros alunos. Ele tava ganhando mais que o colégio, né? Mas ele queria passar negada, macho. Ele só queria passar negada. Professor bom, mano. As metas aulas de reforço, né? Então... Aula de reforço, pode crer, de tarde. Esse é meu exemplo de profissional em termos de educação. É um bom coração, então. Não, mas como o Jurandir disse aí, cara, era um bom negócio. Porque, vamos dizer, a ré-ré, em vez de você estar estudando um ano, igual um filho da puta, você estudava duas semanas e passava, né? Não, mas... E quando eles passavam trabalho na recuperação, não tinha que fazer prova, era trabalho. Aí era essa mamata. Todo mundo copiava de todo mundo, o mesmo trabalho. Bicho, esse negócio de copiar, deixa eu te falar aqui um negócio, Jurandir. Nós, garotos da internet, garotos tecnológicos, estamos acostumados com torrent, com as conexões peer-to-peer, né, P2P e tal. Mas a verdadeira P2P, meu amigo, nasceu nos anos 90, nos colégios brasileiros, quando a professora, a tia, pedia alguma tarefa, assim, bem chata. Vocês tinham aquelas aulas de português que a tia mandava copiar os verbos, conjugar verbos? Vocês tinham disso? Sim. Passava, tipo, 5 verbos, tem que conjugar todos os verbos. O que acontecia? Um moleque fez aquela porra. É. Esse moleque chegava mais cedo na escola, eu copiava dele, Jurandir copiava de mim, Joel copiava de Jurandir, e era... Um torrent de TV de casa. Não, eu, pra ter a consciência limpa, eu errava às vezes uma questão de propósito pra ficar uma nota diferente. Pra ficar autêntico, né? Pra ficar mais autêntico. É, mas isso aconteceu muito, e a gente que hoje, em épocas de internet, a gente fica puto com plágio e tudo mais, a gente que inventou esse plágio no colégio. Porra, mas... A ética só vem agora, né? Porque na época não tava nem aí, né? Na época era passar diante, putz. E vocês passaram se arrastando 10 vezes aí também? Cara, teve uma parada, cara, que... Joel tem cara de nerd, não, fodido, CDF. Não, mas teve uma vez... Já ficou de recuperação? Já, já. Inclusive, tem uma história aqui boa. Teve uma prova, cara, que o professor meu, professor Pardal, inclusive, o cara era parecido com o professor Pardal, cara. O cara olhava assim pra ele, mesmo óculos, mesmo penteado, e... professor Pardal, né? Aí ele passou uma prova e tal, e ninguém sabia as respostas. Só uma pessoa sabia. Aí era uma classe zona fodida, né, bicho? De 60 alunos, uma pessoa sabia as respostas. Pensa nos alunos. Os caras escreveram a resposta assim no papel. Aí começou a rodar o papel na sala, né? Todinho. É aquela velha cola que vai passando na mão de todo mundo. É. Uhum. Não, isso é engraçado. Eu tinha um professor que ele fazia bullying com os alunos. Eita. Bully não, né? Frescava com os alunos mesmo, assim. Fresca, mangava. É, tava nem aí. Ele todo final de aula, ele passava um questionário, né? Pra você trazer no dia seguinte. Na aula seguinte, perdão. Daí, se você... Aí, no começo da aula, ele pegava todos os questionários. Aí, via assim, quem não fez? Aí, ele chamava, colocava na agenda lá, né? Não fez o questionário, não sei o quê, tá lá. O pai tinha que assinar. Jurandir que... não fez, né? Não, e tinha que vir com a assinatura da mãe e tal. Eu falsifiquei 300 mil vezes a assinatura da mãe. Mas... Era um estelionatário mesmo. Esse não, aí... Mas só que não era só isso, não. O filho da puta do professor Lima. Lima, o apelido dele. Apelido não. O nome dele é Lima. Eu não lembro o outro nome dele, mas era Lima. Professor de biologia. Ele chamava todo mundo que não fez pra frente da sala. Ficava todo mundo em fileirinha. Não mandava todo mundo ficar... Não, não. Aí ele tinha... Humilhava a galera. Olha só a musiquinha que ele inventou. Que ele cantava toda a aula pra quem não trouxesse... Bicho, isso hoje em dia dava processo, né? Não, olha só, olha a musiquinha que todo mundo da sala cantava, olha. Não fiz o questionário do Limão. Foi a maior decepção. Todo mundo olhou pra mim... Vixe, como foi ruim. Repete o vixe. Vixe, como foi ruim. Caralho, bicho. Eu cantava isso pras pessoas que estavam lá na frente, cara. Era uma outra época, né, Jurandir? Porque como eu tava falando, isso hoje em dia dava processo, bicho. Esse bicho usava palmatória também, tudo. Não, mas ele fazia isso tirando onda, mas com todo mundo. Eu já tava acostumado a não fazer o questionário que eu fazia era bater palma lá. Vamos lá, gente. Caralho, era um vagabundo sem conserto mesmo, viu? Isso aí deve ter sido um trauma violento, né? Que o Jurandir lembra até hoje da música. Eu lembro. Ele tava ensaiando pro outro dia. Ah, mas 2 anos cantando essa música, mas toda semana. Eu tinha um professor que o nome dele é Jorge Campos. Ele já era velho na minha época. Ele continua dando aula hoje. A gente, o apelido dele é Munhá. Munhá. Ele era muito Munhá. Velho, cara. Ele falava assim, idade, assim. Não, ele começava a aula. Hoje, na aula de história, a gente faz mais tirar muita onda do pobre do velho, mano. Não conseguia nem enxergar direito. Faz sentido velho estudar história, né? Porque ele tava lá e então. Tal. É, ele presenciou. Ele presenciou tudo. Ele pode corrigir o livro. O livro tá falando aqui esse negócio aí, mas na verdade eu tava lá e o primeiro falou diferente. Ele falou isso aqui. Mas eu tinha uma professora que era muito gostosa, cara. Isso, todos têm. Muito, muito. Cara, e ela vinha provocando, macho. Era uma sainha. Era uma masturbação diária, macho. Tinha uma professora de biologia chamada Cibele, que trabalhava lá no Adventista, que era extremamente gostosa. Inclusive, ela foi protagonista de uma das maiores pilantragens que eu fiz numa sala de aula na minha vida inteira. Caralho, pensei que ia dizer que era protagonista de filme pornô. Também, bicho. Nossa, passou também. Pela minha mente. A Cibele era uma professora gostosíssima de biologia, e ela era mais nova. Tipo, os nossos professores tudo, eles tinham na faixa de uns 30 pra cima, e essa mulher parecia assim, tipo, recém-formada da faculdade, tá ligado? Eita, ela era novinha, tinha... Eita, meu cheirava, filho. Cheirava novinha. Nossa, 23, bicho, novinha. Pra gente ela era mais velha, obviamente, mas bem mais jovem do que os outros professores. E ela era muito gostosa, cara. Eu fiquei com pena porque uma vez, deixa eu te contar aqui uma parada, cara. Teve um dia, eu estava de tarde, eu mencionei isso no meu blog há algum tempo. Eu estudava de tarde no Adventista, então quando a gente terminava a aula às 6, mais ou menos, estava ficando escuro já, né? Então o que que eu, no auge da minha malaquice juvenil, pensei? Eu vou fazer o seguinte: eu vou sair correndo, quando o sinal bater, se o sinal bater, eu vou sair correndo e eu vou tacar a mão no interruptor, apagar a luz da sala e sair correndo, deixar a galera na putaria gritando, fazendo moia. algazarra lá dentro. Era uma sexta-feira, se não me engano. E isso, bateu... era mais ou menos que... Tu tava em qual série, só pra gente sétima se situar? Série, sétima série. Tá. Em 1997. 14 anos? 13 anos, eu acho, se não me engano. O que acontece? Sinal bate, como eu já sentava na frente da sala, porque eu era muito... Como é que é o termo? Muito malino. CDF. Não, porque é doido, né? Eu era muito vagabundo. Então, os professores, quando inventaram esse negócio de mapa da sala, lembra disso? Uh-huh, que sim. Os alunos tinham que sentar em locais determinados, separaram os grupinhos da bagunça, botaram os vagabundos na frente, que era pra professora ficar de olho e tal, e reduziu o número de revistas Playboys que apareciam do nada. Era alto, bicho, era um tráfico de revistas de putaria, né, no fundão da sala, tá doido, né? Uma vez eu sentei no fundão, porque eu era bagunceiro, mas eu não era do calibre da galera que senta no fundão, porque lá eram praticamente marginais mesmo, né? Eu só sentava no fundão. Sentei lá atrás uma vez, só pra, assim, tipo Discovery Channel, tá entendendo? Pra entender como é que era ali a cultura, a civilização daquela área da classe. E era só um boy daqui, e nego falando de esculhambação. E como tinha um mapa da sala, né, a professora, cadê o Easy e tal? Pois é, tipo, mas o que acontece? Eu sentava lá na frente, 6 horas, já tá escuro, né? Levanto correndo, taca a mão no interruptor, a luz apaga, o pessoal, aquela esculhambação, aquele grito, o grito de guerra muito característico da galera do Ceará, que é o famoso, yay! Agora imagina 50 moleques, imagina você, uns 50 meninos gritando isso ao mesmo tempo, portão, a coordenadora lá fechando o portão, né, porque ela soube que alguma putaria aconteceu. Então eu e outros que correram também, se escaparam-se, e ficou o resto da galera lá dentro da sala, na maior putaria, maior barulho e tal. Eu fui saber no dia seguinte que nego pegou cadeira, jogou no ventilador, jogaram a cadeira na professora. Ixi Maria, que caralho. Bicho, jogaram a professora que tava dando aula, era a tal Cibele, que era gostosa. Nego pegou uma cadeira e jogou na professora. Agora você imagina. Você levar uma porrada na cara já é uma parada que é muito chata, né? Muito desagradável. Digamos assim. Agora você levar uma porrada na cara quando você não tá nem esperando. Tá no escuro. Uma cadeirada na cara no escuro deve ser foda, bicho. É, meu amigo. Eu sei que machucaram a mulher, quebraram o ventilador da sala, quebraram a cadeira e tudo. Aí, no dia seguinte, né? Chamaram os moleques na coordenação pra descobrir quem que foi que apagou a luz, né? Aí, eventualmente, descobriram que era eu, e eu tava morrendo de medo, porque eu tava negando, não fui eu, não sei o quê. Aí, quando finalmente o pessoal, não, foi você, a gente viu que foi você mesmo. Aí, eu tentei mudar a minha versão, eu falei, não, é porque foi o seguinte, eu tava correndo pra sair, pra pegar o meu ônibus, né, porque eu não queria me atrasar, aí eu escorreguei, eu tentei me apoiar na parede, eu bati, e aí eu tropecei, eu bati a mão no interruptor, e por isso eu desliguei a luz. Aí, a professora, não, a gente não acredita aí, não, isso não aconteceu, não, você tá de putaria. Aí, eu não resisti o interrogatório e confessei que fui eu mesmo. Aí a diretora me deu a escolha. Ou eu seria suspenso por 3 dias, ou eu viria pro colégio de manhã, durante 3 dias, pra trabalhar no colégio. Como eu tinha muito medo de ser suspenso, né, porque eu pensei que meus pais iam me matar e tal, eu escolhi, não, venho trabalhar na escola, beleza. Então teve um dia que eu tive que pintar a quadra, e eu fiz a maior baldeação do mundo naquela quadra. Teve um dia que eu tive que limpar o banheiro. Cara, pra você entender, era limpar o banheiro, varrer o pátio e pintar a quadra. Então eu comecei a pintar a quadra, era pintar a quadra inteira, eu pintei só um lado da parede. Aí eu descobri que aquela salinha onde eles guardam as bolas estavam destrancadas. Eu peguei várias bolas, enfileirei bola de basquete, que não podia chutar, né? O professor ficava puto se eu chutava bola de basquete. Enfileirei as bolas e saí tacando bicudo nas bolas, batendo na parede, melando com tinta e tudo. Putz. Mó exclamação. Mas os caras estavam te usando como escravo, viu? Cadê o zelador do colégio? Né? Cadê o conselho tutelar que permite um negócio desse? É engraçado que isso de faltar energia, mas a gente ficava torcendo pra faltar energia, nossa, né, cara? E então o professor não aparecer. Não, e eu que estudei naquele sistema de TV, né? Na época, eu faltava energia, era pronto, né? Tu estudava pelo Telecurso 2000, né? Satorzinho da Globo, assim, da Malhação, fazendo os negócios. O pessoal tirava do canal 5 e botava no 2, no 10. A Manchete tava passando Cavaleiro na hora. Ei, Júlio, é agora, tu que era um cara que tocava o terror na sala de aula, como é que foi a tua primeira suspensão? Cara, a primeira suspensão foi porque eu chamei a minha professora de redação de vagabunda. Caralho! Maria, cara. Peraí, quantos anos tinha pra gente situar? Tinha aí? 13 anos. Caralho, já era um marginal. eu não lembro bem o que foi que aconteceu na sala, eu sei que ela me deixou muito puto. Eu falei assim, nem minha mãe manda em mim, sua vagabunda. Ela vai pra direção. Caralho. Aí eu fui suspenso 3 dias. Nunca fui expulso, mas já assinei um termo se da próxima acontecer. Se eu fui convidado a não me matricular no ano seguinte. Vixe Maria, cara. Mas convidado, como eu jogava na seleção de futsal, aí aliviava as coisas. Não, mas o cara joga bem, né? Bicho, deixa eu te contar isso aqui. Eu estudava isso no segundo ano do científico, né? Do colegial. É, um moleque, um colega lá de sala, ele. Isso era na época que todo mundo queria fazer um site, lembra? Do webpage? XPG. Kitnet. Geocities. CJB.net. CJB.net. Ou TSX.org. Geocities. Tinha um moleque lá na nossa sala que ele era o cara que sabia muito bem manjava de front page, fazia página e tal. Ele tinha uma câmera digital que na época ninguém tinha. Então ele tirava página e colocava no site e tal. Ele criou uma página que iria eleger a menina mais gostosa da sala, a mais feia da sala e a mais vagabunda da sala. E esse cara aí era o hacker, né, da turma. Aí o que aconteceu? Ele fez a votação na sala com um papelzinho, deu pra todo mundo, a galera votou. E ele falou, olha, hoje à noite, às 8 horas, eu vou colocar na página e vocês fiquem lá de olho, que vai aparecer lá. Então foi aquele evento, todo mundo no site de noite, esperando pra ver o resultado. E ele fez o maior suspense, não contou pra ninguém quem tinha vencido, pra gente ficar naquela, na pilha de ver no site quem tinha ganho, né? Então, no final das contas, aconteceu. A menina que ganhou o de mais bonita, se não me engano, foi uma garota chamada Renata. A mais feia foi uma menina chamada Diana. E a mais puta foi uma garota que era modelo na época, que era até bem bonita, a menina chamada Érica. O problema é o seguinte, o que a gente não sabia é que o pai da Érica era advogado. Então, o que aconteceu? Ih, rapaz! Um falou pra outro, e o pessoal, todo mundo ficou sabendo da página. Uma menina acabou descobrindo, mostrou pra diretora. No dia seguinte, chega a coordenadora e a diretora. O fulano, vem aqui na nossa sala. Acabou que eles chamaram todos os meninos da sala. Então, na coordenação, tá? Então ficou a gente assim, enfileirado na parede, todo mundo. A sala ficou muito pequena, porque era muito moleque, entendeu? Eram uns 20 meninos, digamos. Ela perguntou, quem é que vai me explicar isso aqui? Quem que fez essa página e tal? Aí o fulano, eu levei a culpa de ter feito a página também, porque eu era um dos moleques que tava sempre no computador, internet e tal, Mirk, e eu tinha ajudado esse moleque, o Antônio Luiz, era o nome dele, a colocar a página no ar, eu tinha feito uma parte da edição no front page e tal, então eu tava meio envolvido com a parte logística, digamos. O que aconteceu? Ixi, era uma empresa já, não sei. Toda a meninada que participou da votação foram suspensas por um dia e tiveram que fazer um trabalho extra, que não era de nenhuma classe, era só um trabalho que a diretora queria ver sobre ética na escola, mas era simplesmente uma redação, na verdade. Todo mundo tinha que escrever uma redação sobre ética na escola. E eu e o Antônio Luiz, os principais, assim, os culpados, digamos assim, fomos suspensos por 3 dias, enquanto os outros foram todos suspensos por um dia só. Ao término desses 3 dias, fui chamado na coordenação, chamaram meus pais, e eu fui formalmente convidado a não me matricular na escola no ano seguinte. Não me expulsaram, mas eles falaram, a gente não estamos interessados no seu filho se matriculando aqui ano que vem. Aí a diretora disse, ou você sai do colégio ou você vai pro Canadá. Aí, beleza. Toda sala sempre teve uma gostosa que gostava da putaria, né? Ouro assim, sim, sim. Que a negada ficava lá na perto da luz, apagava a luz, e todo mundo pegava na bunda dela. Caralho. Tava no colo. Ora, vocês devem saber que a farda, o uniforme pros nossos ouvintes do sul, das escolas adventistas, os garotos usam calças e as meninas usam uma calça e uma saia. Vocês sabem disso, né? Ih, Rafa. Não sabia. Pois é, no colégio adventista, as meninas usam saias. E tinha uma menina, a Mara, que estudou na sétima e oitava série comigo lá no Adventista, que a saia dela era, tipo, da época que ela fazia quarta série, entendeu? Eita, maravilha, gente! Ela usava um short preto por baixo, entendeu? Mas mesmo assim, cara, era aquela... A polpa da bunda, às vezes, ficava à mostra pra gurizada, entendeu? E a gurizada, assim, maravilha. O auge do ônibus, entendeu? Então a gente ficava de olho. Então tinha esse negócio também, alguém apagava a sala aí... Quem se dava perto dela corria pra atacar a mão na bunda e ela não falava nada, todo mundo sabia o que tava rolando, mas ela não falava nada, não reclamava, porque ela gostava da putaria também, né? Sempre tem um filho da puta que diz, né, cara? Memoriza aí. Não, tem umas, tinha umas que sabia que o menino era mole, aí provocava esse menino mole, né? Mas sentava no colo, e o menino todo, mas sai daqui. Sai daqui, cara. Eu... Tem um monte de menino mole. Mas quem não teve menino mole na sala, mas o menino aí. A menina dava tudo em cima e o cara não fazia nada. Mas a negada ficava mais puto quando uma menina dizia assim, ei, fulaninho de tal, disse que tu é bonita. Aí a negada, ei, fulaninha, te acha bonita. Os escambos escolares, lembra? Levavam a fita do Mario Kart pra trocar pela fita do Rock'n'Roll Racing. Eita. Na aula. Bafo, mano, bafo. Tem gente ouvindo a gente que não deve ter nunca nem ouvido a palavra bafo no contexto desse jogo escolar. Explica aí pra galera o que é bafo. Bafo é justamente de uma época que bombava as coleções de álbuns de figurinha, né? Tinha os álbuns altamente, tipo, em papel gloss, brilhante, comercial na Globo, e tinha aqueles que você comprava no mercantil da esquina, que eram feitos com papel nojento, e papel o de pacotinho... jornal, né, cara? É, mas o álbum tinha 10 páginas, aí você colava com cola mesmo, ele ficava da grossura da tua mão. É. O bafo era assim, a gente, as figurinhas repetidas da gente, né? A gente comprava as figurinhas, aí a gente jogava bafo, que era o quê? Eu colocava uma figurinha, tu colocava outra, e a gente tinha que bater com a mão meio fazendo uma concha, tinha que bater e fazer o barulhinho assim. E ver se virava. Se virasse, você ganhava. As figurinhas que virassem, você ganhava a figurinha, né? Cara, mas era putaria essas brincadeiras de aposta, cara. Porque quando você perdia, você se arrependia de ter jogado, né? É, mas quando você ganhava também, era foda, né? O bafo era a terceira opção, porque a segunda opção... A primeira era você comprar mesmo lá e tal. A segunda, você comprar do carinha, né? Ei, mano, me vende essa figurinha, tá faltando pra mim completar meu time aqui, me dá 10 centavos aí. Agora eu pergunto a vocês, nesses álbuns tinha esse negócio de prêmio, né? Algum de vocês ganhou algum prêmio desse álbum? Não, porque eu nunca completei nenhum álbum na minha vida. E tinha uma curiosidade, cara. Na verdade, eles diziam que você tinha que completar 5 páginas, né, e tal. Só que isso é meio que uma balela. Você tinha que completar da figurinha 1 a 100, sendo que, vamos dizer, a 75 era tipo a figurinha chave. Vinha não, eles nunca imprimiram. Eu tenho pra mim que, tipo... É verdade, tinha uma máfia, né? Eles nunca nem imprimiram essa figurinha, entendeu? Porque ninguém tinha, cara. E era um prêmio bem furreco, era tipo um pega-vareta. Eu tinha uns que era clássico, tinha o pega-vareta, tinha a bicicleta mountain bike que ninguém nunca nem viu. Fogão, né, cara? Jogo de panela. Tinha mochila, disco da Xuxa. Agora, dessa vez que eu ganhei foi naquele álbum mais clássico, da Panini e tal, da Copa de 94. Aí eu ganhei até na época, cara, foi um cartucho do Kirby, aquela bolinha rosa, né, e tal, da Nintendo. Quer dizer, eles davam prêmio mesmo, então? Dava, cara, eu ganhei. Na época você tirava o card, era até um cardzão dourado, que brilhava e tal, cara, caralho, bicho, que massa. Aí você ia no jornaleiro e dizia, eu comprei aqui o pacote e vê essa parada. Aí ele, não, beleza, tu deixa o Crono aqui, né, e tal, e daqui a umas 2 semanas tu aparece que eles mandam um cartucho lá de São Paulo. Ai, aí 2 semanas depois eu voltei lá e tinha um cartuchozão lá do Super Nintendo e tal, original. O colégio era o antro das coleções, né, porque tu levava a tua coleção de carteira de cigarro, aí o coordenador fumava. Caralho, Jurandir, tu fazia coleção de carteira de cigarro, bicho? Fazia. Eu pensei que era só eu, cara. Saía catando nos lixos de bar. Isso era muito nojento, né, cara? Meus pais não deixavam fazer coleção de cartas de gato. O cara andava de cabeça baixa, né? Quando o cara ia pro centro, algum canto assim, né? Na esperança de achar alguma rara e tal. Tampinha de garrafa também, né? Não, e a mão do moleque ficava pura cigarro, né? Também tinha isso. Né? Você abria, né? Tirava do plástico, aí abria ela pra guardar direitinho. Ele parecia dinheiro no bolso, né? Você... Não, botava... É, tinha gente que dobrava que nem dinheiro, botava na carteira, colocava na caixa de sapato. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei pro meu pai, cara, e não, pai, não sei o que, eu tô colecionando agora carteira. Ele, que legal, não sei o que, deixa eu dar uma olhada. Pensando que era carteira de guardar dinheiro, eu com porrada de bicho de cigarro. Ele, porra, é? O Jurandir falou do professor velho. Eu me lembrei que eu tinha um professor velho também, cara. Todo mundo teve. O bicho andava tão devagar, cara, que chegava na sala de aula, já tava na metade da aula já. Não, e quando a gente queria gazear a aula, a gente tinha um esquema lá. Tinha um esquema que eu tinha uns professores que colocavam a mão na cabeça, tipo Chico Xavier, e começavam a anotar. Landi tá, esse nobre, é o Suc, né? A gente combinava assim, olha, eu vou gazear a aula hoje, então tu fala eu. Pode a pessoa chamar. A negada lá embaixo aí. Jurandir. Aí o cara. Aí depois inventaram lá no colégio o negócio do cartão, né? Que você tinha que chegar e passar um cartão. Escanear lá. O cartão. Tinha isso no evolutivo quando eu estudei lá. Aí cagou tudo, né? Mas antes, macho, a gente... Mas o gás era muito alto. O gel era vizinho à Expoess, mano. Lembra da Expoess? Cara, ainda que tem a Expoess. Que é um negócio de gado, de passarinho, de planta, essas coisas que tinha lá, agropecuária. Uhum. Tinha parquinho, né? Tinha um espetinho, assim, um pequeno parque de gato. Espetinho, tinha show, às vezes tinha show de forró. Tinha pode show ter, de eu forró, sei qual é. Tinha umas coisas legais, mano. Cocô de vaca. Então o gel era vizinho a Expoess. Então eu gazeava muito. Mas eu gazei muita aula pra jogar na locadora, mano. Mas, caralho. Eu não sei como era o esquema, mas lembrei de 1 milhão de coisas agora, cara. Todas as histórias possíveis, ó. Eu. Vai ser 10 horas de duração esse programa. Eu não sei como eram as provas de vocês, mas tinha a prova parcial e tinha a prova global. Isso. Pode crer. Que era que assim, em alguns colégios chamavam de prova mensal e bimestral. No meu caso era AV1 e AV2, eu acho. Aí, sempre a segunda prova, que tinha o maior peso e a maior importância, você só tinha que ir pro colégio, terminava a prova e ia pra casa. Era o dia da locadora. Mas eu terminava a prova em 15 minutos, mano. Era pro locador, mano. Ficava esperando o locador abrir 8h30. Ficava lá, ai meu Deus. Correr pro locador pra jogar Super Nintendo 3DO, mano. Era demais. E tu sabe que perto ali do Gel, cara, era conhecido de locadora, porque tu sabe que o Gel tinha a fama dos alunos que mais gaseavam aula, né? Não, é porque Gel era perto do Júlia Jorge, mano, que é o colégio de dos maiores pilantras do Brasil. Júlia Jorge. Todo vagabundo do Ceará, pergunta pra qualquer vagabundo do Ceará, eu não estou incluso, porque eu não sou vagabundo, mas qualquer vagabundo do Ceará estudou no Júlia Jorge. Porque foi o primeiro colégio do Ceará a aceitar repetente, cara. A ter dependência. Então, a negada repetia, olá pro Júlia. Você é vagabundo ou burro, mas vamos deixar você passar pro próximo ano. É, pra quem não sabe o que é dependência, por exemplo, você repetir o ano por causa de uma matéria, matemática. Você podia fazer o ano seguinte, mas ainda estudar fora do horário normal de colégio aquela matemática do ano anterior, entendeu? Então, eu gaseava muito aula, cara, pra jogar na locadora, mas jogar na locadora foi meu terror, cara, meu terror, porque eu jogava muito mal. Eu tinha videogame em casa, tinha um Super Nintendo em casa na época, que eu gaseava muito. Eu gaseava. Veja você, o cara podia jogar em casa, mas perdia aula, joga dinheiro dos pais no lixo, mas pra jogar na locadora. Para, macho, mas nada se compara a jogar na locadora, mano. É tipo aquela parada, cara, que você tem um DVD do filme em casa, mas vai passar na tela quente e você assiste porque você quer acompanhar com o Brasil inteiro. Mas era divertido demais, mano, você jogar os campeonatos de Street Fighter 2, Superstar Soccer, mas a galera ao redor dando tapa na cabeça, tudo. Mas era uma putaria, mano, generalizado, locadora. E você gazear a aula, cara, tinha aquele brilhozinho mais legal e tal, porque enquanto você tava curtindo, o resto da turma tava lá se fudendo, né? Estudando. Esta sala, bando de filho da puta estudando polinômios de você jogando Donkey Kongzinho, era bom demais. Ferris Bueller, né, mano? Ferris Bueller, tá, pode crer. Cara, você acredita que eu sou gazeado uma vez na vida? Ah, tá muito santinho. Não, tô falando sério pra você. Eu era muito vagabundo. Eu ia pra sala de diretora praticamente todo dia e tal. Não estudava. Ou eu estudava apenas no dia da prova. E olha lá. Tipo, a professora tava passando nas carteiras dando a prova e eu tô com o caderno aberto tentando decorar alguma coisa segundos antes de pegar a prova, entendeu? Mas gazear mesmo, gazear aula, ou como a galera do Sul se refere, matar a aula, tinha gazetar. No Maranhão o pessoal fala gazetar, sabia? Tá. Tinha um terminal de ônibus, assim, um quarteirão da distância da escola, muito perto mesmo. Então era muito fácil, você tá no terminal, sai no terminal pra ir pra escola, você desistia, o terminal tá ali com vários ônibus pra te levar pra qualquer lugar da cidade, você fala, foda-se, eu vou pro Iguatemi hoje, não vou pra lá não. Eu não sei vocês, mas eu sou muito paranoico, então eu andando pelo shopping, digamos, com a fase da escola, eu ficava muito paranoico que alguém ia me ver, entendeu? Que minha mãe ia passar. E... a diretora é muito ia mole, passar, né, lá. Eu estudava sempre estudei pela manhã, né? Minha vida inteira foi pela manhã. Então eu fazia assim, eu programava o meu videocassete pra gravar a programação da Manchete pela manhã inteira, né? Eita. Que passava todos os desenhos, né? E o Hakusho, Cavaleiros, tal. Aí eu programava lá e depois eu assistia. Inclusive programava também pro sábado à noite, pra passar o fim de ver. Mas tu sabe que rolava um preconceito que quem estudava à tarde era meio que visto como vagabundo. Sempre foi. Ou você é vagabundo que não consegue acordar cedo, ou você é problemático e seus pais queriam um pouco de paz à tarde quando eles chegam no trabalho. Tinha os níveis. O de manhã era a galera que queria alguma cor com a vida, né? Aí à tarde era os palmeiros. É isso aí. À noite era só os bandidos. Cara, eu adoro essa expressão. Não quer nada com. Mas só os pilantras da tarde. Negada que dorme tarde. Não, porque tem uma explicação científica isso, cara. Que não quer nada com. Dorme tarde, criança que dorme tarde tem tendência a ser vagabunda. Acordar tarde, a ser desleixado. Acordar na hora do Globo Esporte. Era muito bizarro. Eu andava com as pulseiras de Bob Marley, do Bob Marley. Aí, Atariano. As pulseiras de maconheiro, né, que a negada falava. Pois é. Pulseira de maconheiro. Mas eu nunca usei nenhum tipo de droga e tal, mas eu sempre fui muito fã do Bob Marley, né? E eu colocava aquelas ligas de dinheiro no braço, sabe? Eita, meu. Aquela liga de dinheiro. Aí eu gostava de fazer tipo um estilingue, uma baladeira com a liga. E tacar papelzinho na cabeça da negada, sabe? Pode crer, isso é clássico. Eu não sei se era brincadeira de criança, bem isso, mas... É, sim. Vocês faziam aquelas arminhas com pregador e com tampa de garrafa, puxar com um elástico, assim, atirava... Claro. Fazia uma dessas aí. Era com tampinha, né, cara? Jogava tampinha e tal. Levei um dia pro colégio, juiz, fui suspenso. 3 dias. Porque tu levou a arma de fogo, né? Mas não, a gente pô, aquelas bichas eram a arma mesmo, né? Que o cara batia a tampinha pra ela ficar reta pra criar tipo um fio, cortei um beiço, né? De uma menina, macho, com esse... Cortou um beiço, né? Foi, mas cortou assim, ficou rasgão assim na boca dela, eu fui suspenso por causa disso. Caralho, então assassino mesmo. Não, mas eu atirei, mano. Ela foi sem querer, tava armando assim, aí soltou, aí bateu no chão e bateu na boca dela, entendeu? Pirocóptero era massa. É, o pirocóptero no colégio, sempre rolar essa parada, o cara jogar na quadra, né, que era maior. Isso. Ah, pode crer, vai mais cara, alto. O cara ficava frustrado quando o cara embarcava esse bicho, né? Porra, o bicho. Era muito caro o pirulito que vinha o pirocóptero, né, mano? 30 centavos. É, 10 centavos, né? Agora o que a negada ficava puta é quando o cara embarcava a bola do racha, né, no colégio. É, então, acaba racha, né, o acaba racha. É. Sempre tinha um, né, o brabo que acabava racha. Ó, mas outra parada aqui sinistra que rolava muito em escola, uma brincadeira que era tem uma conotação meio homoerótica, era o negócio seguinte: você desenhava uma piromba na carteira do moleque, sem que ele percebesse, e esperava ele sentar, você lembra disso? Teve uma época nessa daí, cara, que a negada escrotizou com isso, bicho. Quase toda carteira lá no colégio tinha uma porra dessa desenhada lá no assento e tal. Ou então desenhava num papel e tentava colocar no momento que o cara tava sentando. Você lembra disso também? Aqueles negocinho de mulher que é bem me quer, mal me quer, com papelzinho que você abre e fecha, abre e fecha. Pode crer, pode crer, pode crer. A gente desenhava uma com a mulher. Tem a brincadeira normal, né? Aí tem a brincadeira um pouco mais pesada e tem a nível Jurandir, né? Que eu me lembro das brincadeiras que era com musiquinha, isso aí o Jurandir deve lembrar. Ah, música é demais. O negócio da Coca-Cola espumante, como era? Eu já disse aí. Não lembro dessa não, Coca-Cola não. Lembra não? Eu também não. Eu lembro de uma que a gente fazia paródia com as músicas de axé. Tava na época que toda a rua tava acontecendo sanear, né? O quê? Que pariu. A prefeitura quebrando as ruas lá pra fazer o negócio de esgoto e tudo. Quebrando as ruas. Aí tinha uma música que era baseada numa música de axé que era... Não tem rua que escape do sanear. Não tem rua que onde passe tenha um buracão. É o mau cheiro do cão, cai até caminhão. Não tem rua, não. Não tem rua. Menino é o buraco. Menino é o buraco. Cara, eu vou te falar, eu não estudei em colégio que tinha gente tão criativa assim não, porque... Ah, vocês eram são crianças. Eu não sei se vocês faziam isso, mas tinha aquela velha brincadeira da batalha naval com papel, cara. Eita, isso era bom demais. Que você fazia o mapinha, aí fechava o papel, aí fazia o pontinho de um lado, aí ia ver se tinha derrubado. Sim, e tal. Do outro, pode crer. Eu achava que um amigo meu que tinha inventado isso, cara. Ixi, nada a ver. É o mundinho, né? Mundinho escroto esse. É um mundinho de criança, né, cara? A gente vê alguém fazendo uma coisa pra gente que ele que inventou. No terceiro ano, foi meu último dia no colégio. Eu passei na faculdade mais peba possível do estado pra ganhar o diploma, né? Porque tem isso, né? No terceiro ano, se você passar em qualquer faculdade, você ganha o diploma. Você tá. Você passa no colégio. É. Mesmo estando com as notas mais bizarras possíveis, como eu tinha, entendeu? Então eu passei. Aí no último dia de aula, a gente tinha passado, o nosso grupinho, a gente entrou numa sala, juntamos todas as cadeiras em cima da outra, assim. Um montinho no meio da sala, todas as cadeiras, uma em cima da outra. Aí, até chegar a cadeira no teto. E as que sobravam, a gente jogava pra casa vizinha do colégio. Caramba! É os pilantras, mano. Tipo... Pior que destruir a propriedade da escola e se for ver, ainda era inadimplente com mensalidade. Nunca mais. Quero... Cara, e deve ser por essas e outras histórias do Jurandir que o Gel fechou as portas, né? Hasta la vista, baby.